um medo, não há nada demais. O sonho é um motivo dos homens serem todos iguais. Mastigar pedras e continuar sonhando, fazer com que as pedras virem doces. Um homem cantando, sonhando que sonha, que luta pela paz. Nesse momento explode mais um bujão de gás. O rosto enxugamos e amamos o sonho. Sonhamos que amamos enquanto lutamos para que possamos sonhar. E quando acordar, no sonho pensar, a vida continuar. Uma palavra, uma voz, uma história sem fim. Acordar antes do final, o sonho é assim. O subconsciente é liberado automaticamente. Mulher, carros, o show girão em sua mente. O digital é no sonho, hoje uma realidade. Política é uma mentira, a miséria é uma verdade. Um filme estranho passou essa madrugada. Puta, deu, vendeu seu corpo e morreu queimada. Os holofotes acenderam, começou o show. A paz na terra reinou, um homem sonhou. Viver, sonhar. Viver, sonhar. Viver, sonhar. Deve continuar. O show deve continuar. O show deve continuar. O show deve continuar. Viver, sonhar. O sonho nunca foi, nunca será em vão. Não esquecer que precisamos ter os pés firmes no chão. O sonho é uma necessidade, como quem volta por um manto escuro, toda uma realidade. Até quando a pergunta para ecoa no ar, terei eu hoje o direito de sonhar? Ultrapassar as dimensões dos sentimentos. O sonho se torna grande mesmo por um momento. A depressão é ponto nulo, mas não renuncia. Vive apenas retraída, fechada em sua covardia. Apoiou-se num ponto sem firmamento. Restou-lhe somente a saudade, a dor no pensamento. A alavanca que movia sua vida quebrou. E o vazio do nada em seu peito se criou. É o pesadelo chegando sem ninguém chamar. Vindo não sei porquê, é claro, querendo machucar. Pode ser que faça algum sentido. O pesadelo não é bom, o bom é sonhar. Talvez esteja em conexão com a morte. Aconteça o que acontecer, vou contar com a sorte. Viver, sonhar. Viver, sonhar. Viver, sonhar. O show deve continuar. O show deve continuar. O show deve continuar. O show deve continuar. Viver, sonhar. Acho que estou aprendendo. Vivendo, dormindo, sonhando, acordando, vivendo. Até o fim sonhar, o show deve continuar. Não vou parar, serei protagonista e exagerar. Antes que as cortinas se fechem de uma vez, o tempo passará e perguntará o que você fez. Tarde demais, resta somente parar. Depois da morte eu não sei se ainda posso sonhar. Então Deus, permita que eu continue sonhando. No mundo encantado da fantasia brincando. Mais uma noite de sono perfeito. E agora a luminosidade vem invadindo meu leito. Os olhos se abrem novamente pra realidade. A hora é agora, embora seja verdade que o dia passará rapidamente. E quando o sono chegar, terei esperado contente. Pois ao adormecer, quero flutuar. Novamente sonhar, o show deve continuar. O show deve continuar. Viver, sonhar. Viver, sonhar. Viver, sonhar. O show deve continuar. O show deve continuar. O show deve continuar. O show deve continuar. Viver, sonhar. O show deve continuar. O show deve continuar.